Locadora News. Locadora News. Locadora News. Locadora News. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um Locadora News, número 7, correto ou tô errado? Não sei, pode ser o 7, agora é o 7. Jogo dado aí, o que der, porra, D20, pronto, número 20, aí vai. Estamos aqui hoje com, primeiro eu, Guardabelo, o apresentador dessa bagaça. Estamos também seguindo aquela regrinha do desgraça, né? Primeiro se apresentou o host, depois os convidados. Desgraça, Raul, um alô pra você. E estamos aqui com Miyamoto Cat. Presente. E com Kojima Ken. Olha aí, eu sou o Kojima, caralho. Não sei se é bom ou se é ruim, né? Porra, cara, eu sigo o Kojima no Twitter e eu me pergunto isso todo dia, cara. Que a gente pergunta. Você pelo menos ia ficar bem alimentado, cara. Porra, cara, o Kojima ele é magrão. Ele só posta foto de comida, pô. Porra, mas tu viu como ele é magrão, cara? Porra, aquele cara, ele é... Cara, o Kojima é tão magro quanto eu, velho. Caralho. Mano, tem que rolar uma série do YouTube. Eu achei que ia ter no canal dele, não teve mais. Miyamoto dando a volta ao mundo. Tipo aquele desenho dos ratinhos que tinha antigamente. Caralho, Miyamoto viaja muito, cara. Eu acho que ele quer saber. Ele quer saber como a gente joga, não, cara. Volta no mundo. Essa? Isso aí mesmo. Família Camundongo. Caralho, depois se eu achar a música, depois me falam. Acho que é Família Camundongo. Família Camundongo, isso aí. Depois, mesmo. Depois me falam pra botar a música aí no podcast. Mas enfim, isso aqui é o Papo Família Camundongo, é o Locadora News, onde a gente traz algumas das notícias de videojoguinhos dessa semana. E vamos começar já com a nossa aqui, nossa notícia patrocinada. Sacanagem, não tem nada de patrocínio. Mas falando já da Nintendo com o Cat. Então, meus amigos, hoje, dia da gravação, dia 6 de julho, teve o Nintendo Direct. É bom pontuar a gente na linha temporal, né? Vou procurar pra ver que dia que era, que eu não lembrava. Mas teve o Nintendo Direct especial do Splatoon 2. E dentre várias outras informações sobre o jogo, que eu fiz um post lá no blog, vocês podem ver aí, pra resumir tudo. O que eu queria falar aqui era mais especificamente do aplicativo Nintendo Switch Online App, que vai sair dia 21 de julho, junto com o Splatoon 2. E vai ser aquele famoso aplicativo do online do Switch, que foi tão comentado um tempo atrás. Qual é o objetivo desse aplicativo? Até agora eu não entendi o quê, só poder conversar com você? And here we go. Eles não explicaram exatamente o aplicativo como um todo, eles explicaram só a parte do Splatoon. Que, tipo, eles falaram assim... Ah, vai ter o tal do Splatnet. E tu vai acessar esse Splatnet pelo aplicativo do Nintendo Switch Online. Ou seja, tu vai baixar o aplicativo do Switch. Dentro desse aplicativo vai ter, tipo, sei lá, um hub, ou sei lá, do Splatoon 2. E aí tu vai lá e entrar no Splatoon 2. E aí provavelmente, mais pra frente, vão ser adicionados, tipo, sei lá, Mario Kart, ou com todos os outros jogos multiplayer pelo Switch, tu vai conseguir acessar hub ali. Tá, mas eles vão fazer isso obrigatoriamente. Eu vou te dizer que assim, não tô julgando ainda o app, coisa que eu faço normalmente gratuitamente. Mas, cara, pelo menos pelo modo que você me falou, porra, parece um pouco complicado, não? Tu entra nele, aí tu acessa a sala X, aí tu vai pro jogo Y e aí come. Porra, tá meio a mão de obra ali, né, cara? Porra. É que assim, deixa eu tentar explicar um pouco melhor pelo que eu entendi, né? Eu não sei nem se isso é o que vai acontecer de verdade. Mas, tipo assim, hoje como é que é no Switch? Se eu consigo ir ali, lista de amigos, aí eu vejo que tem um amigo jogando Mario Kart. Eu posso pegar e tentar entrar na sala dele. Só que se essa sala estiver cheia, dá um problema ali. Tu não consegue fazer uma party, tá ligado? Como se fosse num... Ah, sim, sei. Então, o que acontece, né? Esse aplicativo vai ter uma lista de todos os jogos ali. Provavelmente, ele vai linkar com a tua conta da My Nintendo. Ele vai dar a lista de jogos que tu tem, provavelmente. E aí, tu vai pegar e vai falar assim, eu quero jogar Splatoon 2. E aí, pelo aplicativo do celular, tu vai ter a lista dos teus amigos também, da tua conta. Então eu quero chamar tal e tal pessoa pra jogar comigo. Aí tu forma essa party pelo aplicativo. E aí eles vão dar um matchmaking pelo aplicativo. É um pouco confuso, sim. Mas, tipo, é uma solução, provavelmente eles não acharam ou não quiseram implementar dentro da interface do Switch, ou acharam que ia ser muita complicação, ou muita coisa, muita informação numa tela só, sabe? E pensaram nessa alternativa do celular. Mas, sim. Não sei, tem que esperar para ver como vai ficar. Assim, essa é a parte do aplicativo do Switch como um todo, assim. A parte do Splatoon, especificamente, desse aplicativo, um monte de informações, tipo, quando tem evento, tu vai conseguir ver por ali. Quando tem, tipo, o esquema de ranked do Splatoon, ele alterna um modo que tá rolando a cada 2 horas, e a fase. Então tu vai conseguir ver por esse aplicativo qual fase e qual modo que tá rolando, e qual vai ser o próximo. Tu consegue ver um histórico das últimas 50 partidas que tu fez, pra, tipo, tu ver, o oponente tava usando tal habilidade, então, por isso que ele conseguia fazer tal coisa, talvez se eu fizer de tal maneira, seja melhor na próxima vez. Então, entende? Tu vai conseguir ter uma visão boa de todas as partidas pra conseguir melhorar o teu jogo, né? Sim, sim. Tem bastante coisas assim, sabe, que vai aumentar, como é que eu posso dizer isso? Dá pra você achar a sala que melhor cabe a você jogar de acordo com sua habilidade, né? Talvez até ajudando você a ter uma melhoria na sua performance durante o jogo. A palavra que eu queria era análise. Tu consegue fazer uma análise boa de como é que tu joga, como é que tu pode melhorar e o que que tu vai querer. Caralho, quem falou um bagulho todo rebuscado, né? Ele não só queria análise. Só queria análise, tá tomando cu, né, cara? A gente dá a explicação pro cara, mas não, só quero uma palavra. Palavra do dia, análise, hein? Usa aí no seu dia a dia. Não, é porque tipo, a tua explicação foi boa, mas é que eu tava ainda pensando no que eu tava querendo falar antes. Mas enfim, aí tipo, tu vai conseguir também convidar amigos pra jogar por esse aplicativo, por rede social, por lista de amigos do Switch e por pessoas que tu jogasse com. Por exemplo, tu tava num time com um cara aleatório, mas o cara jogava bem. Aí tu pode pegar e tu convidar ele pra tua party, pra formar, e vocês dois vão jogar junto daí. Sim. Não é só pessoas que tu conhece, tu consegue tipo, também ter essa interação com os anônimos. Sei lá. Ah, sim, não, pô, isso aí, essa questão que você tá falando realmente, pô, ela é bem interessante, ajuda realmente a você a ter um contato melhor dentro do jogo, que é a parada que eu tava meio pé atrás e foi com o que você falou no começo, pô, você vai ser obrigatório entrar nele pra eu jogar o jogo, tipo, atualmente você não precisa, o aplicativo ele não é necessário. Não. Vai precisar não. Não. Tu consegue jogar o jogo normal, sem o aplicativo. Então, beleza. Não, o aplicativo é só pra se tu quiser jogar em grupo. Porque vai ter o voice chat, vai ser pelo celular também. Vai ter aquele esquema que a gente já comentou outra vez aí, que vai ser um pouco complicado, né? Sim. Esse esquema aí de jogar pelo celular, cara, eu já fiz isso várias vezes, já jogando Dark Souls e tal. Eu realmente admito que é uma forma assim, você precisa de mais uma coisa, né, pra fazer, cara, mas não é nenhum bicho de outro mundo, não. Quando eu parei pra refletir assim, eu falei, pô, cara, pra falar a verdade, isso já acontece até bastante já na vida de muita gente que joga. Velho, é tipo a gente criar um hangout pra jogar qualquer coisa aqui, sabe? É um outro meio pra jogar. Tu tem que criar 2 canais. A reclamação é que, tipo, na Sony, na Microsoft, isso é, tipo, embutido dentro da interface do sistema operacional. Então, tu consegue, tipo, não precisa de 2 coisas pra conversar e jogar o jogo. Não, depende, pô, cara. Eu não sei como tá no PlayStation 4, se eles inventaram alguma coisa nova. Mas pelo menos a PlayStation 3 e Vita, você tem lá o PS Party, né? Que são Party, né? Mas, pra você poder usar pelo menos com o videogame, tu tem que ter pelo menos um fone da Sony pra usar, não. Porque senão... Sim. Não, mas o que eu quero dizer é que, tipo, é tudo pelo mesmo... É tudo tu faz tudo no console, tu faz tudo sim, no sim, sim. Não precisa de nada mais que isso. Só além do iPhone, é óbvio. Isso aí que quem puxou... tem que ser iPhone, não precisa... Pode ser Android, não? Pode ser. Eu falei headphone. Ah, tá. Mas isso aí que o Ken puxou é um ponto importante, cara. Que, tipo assim, o jogo, dependendo... O que as empresas fazem geralmente, Microsoft, a Sony? Apesar de ter os fones piratas, circula muito aquela questão de ser o fone próprio dela, que dá uma qualidade do áudio do caramba. Isso aí, o fone... Tanto aquele headset mais barato da Microsoft quanto o fone da Sony são excelentes. O do celular também vai dar aquela abrangência, nego tá com fone, o microfone dentro do rabo, né, cara? Tu vai conseguir ouvir nada. Ou então aquele muito reperto, aquele... Ei, me toca aqui! Viva a lei, não sei o que, assim, muito perto do microfone. Caralho, loucura, cara. Que loucura, né? A gente vai voltar de tempo do CSGO. Caralho. Mas vamos ver como é que vai funcionar, né? A ideia é boa. O Cat, a gente tava falando muito da questão do aplicativo, mas também saiu aquela questão de ter uma demo, né, Cat? E aquela porra do desenho Miniverse lá que eu nem sabia que tinha isso no 1, que você pode fazer um desenhozinho lá no... Quer dizer, no Splatoon 1 você conseguia fazer um desenhozinho, acho que pelo Gamepad, né? Na verdade, ô Belo, eu acho que, tipo, ele tem, tipo, uma cidade que é em Cópolis ali, que é como se fosse o hub do mundo. E aí, vai ali meio que tu consegue ter uma comunicação com... Eu não sei direito como funciona também, eu não joguei 1. E a questão do evento é o Splatfest aí, que vai rolar assim, sábado, dia 15. Caralho, Splatfest. Esse é o pessoal da Nintendo. Caralho. Tá precisando aí de um marketing. Splatfest, Splatnet, Splatnet, um monte de coisa assim. Caralho. Mas, caralho, eu queria falar outra coisa, outro ponto aqui, já que a gente tá falando de Splatoon pra caralho. Outro ponto interessante, eu nunca tinha reparado na arte do Splatoon assim... coisa. Cara, a arte é bizarríssima, cara. Ele, cara, é um polvo em cima da cabeça desse. Cara, é muito esquisito, cara. É um negócio muito japonês. Dois, né? já, é muito, pô, muito japonês, isso, né? Tu olha assim, tu, porra, essa porra não podia ter sido de outro lugar, cara. Cara, eu fico indignado ainda, como eu já falei, que tipo, o Senran Kagura tem um jogo igual e é melhor porque tem peitos, cara. Eu fico indignado assim. Como eu o Belo falou, que ia puxar esse papo de Senran Kagura. Você tem crianças com animais na cabeça, eles copiando aquele desenho lá do Fabio Abu, que também é a mesma coisa. E porra, acho isso absurdo. Deixa aqui meu protesto. Vamos puxar pra próxima. Quem? Já que tu tá falando aí, puxa sua notícia para nós. Caralho, olha aí, cara. E aparentemente saiu, né? Acho que não foi hoje, foi ontem, no dia 5 de julho, saiu uma possível lista dos heróis jogáveis em Star Wars Battlefront 2, né, cara? Uma lista até que mostrando uns personagens, acho que alguns que todo mundo já espera que tenha no jogo, que já vinha de outros jogos da série. Outros novos, como prometia. E também a surpresa pela ausência de alguns personagens, né, cara? Querendo ou não, tá vindo aí um novo jogo do Battlefront, que é um segundo jogo agora com muitas melhorias e houve uma grande promessa nessa questão da parte da utilização do herói, né, que foi bastante criticada no primeiro jogo, né? Então eles estão tentando alterar isso e um plus a mais era a utilização de personagens do Despertar da Força. Tá vindo. Aí conseguiram um usuário conseguiu pegar os arquivos do jogo e trouxe a lista vazada que tem nela. Boba Fett, Han Solo, Leia, Luke, Bosque, Chewbacca, Darth Vader, o Imperador Palpatine, General Grievous, a personagem exclusiva do jogo, né, que vai surgir no jogo, que é a Iden, que belo nome. Esse nome do cara, Star Wars, né, cara? O nome do Star Wars é... Nego bota no chapéu as palavras qualquer e tira, né? O nome é Iden, pronto. É o Kylo Ren pulando, graças a Deus. Porra, tamo precisando. Aí sim, hein? Aí cara, sim. Cara, o Star Wars está carecendo de Lando, cara. Precisamos de mais Lando em Star Wars. É, o Darth Maul, a General Phasma, que agora vai fazer alguma coisa nesse universo. A Rey, claro. E claro, não pode faltar nada mais, nada menos que o Mestre Yoda, né, cara? E suas piruetas é incrível. E sensacional. Cara, eu vou te falar que foda gente... no Battlefront antigo, hein? Ele pulando aqueles pulinhos rapidinho. Cara, eu vou te falar que eu achava ele ruimzinho por causa desses pulos. Ele era mais fácil de alvo, cara. Ele tomava mais tiro exatamente por conta disso, cara. Eu não gostava dele de jogar com ele por isso. Era muito mole ele tomar tiro. Falar, eu achava que ele era mais fácil de tomar tiro porque ele era um velho de não sei quantos anos que não conseguia. Que isso, cara? Ele é pequenininho, né? Velho que é da pirueta? Porra, se eu chegar na idade dele daquele jeito ali, eu tô feliz, cara. Porra. Cara, mas eu vou te falar que cara, a lista normal, acho que não tem nenhuma surpresa, mas aí eu estranhei o nome do Bosque, pra quem quem mais entendido no universo expandido vai saber que o Bosque é um dos personagens que aparece lá naquela emblemática cena do Império Contra-Ataque, que tem vários caçadores de recompensa. Ele é o cara vestido de lagarto nessa porra dessa cena. E, cara, tipo, ele é um personagem muito merda do universo expandido, cara. Você tem poucas histórias dele, assim, do universo expandido. E é sempre ele se fudendo, cara. Tipo, um personagem tão merda, eu não sei nem pra que que tá nesse jogo, cara. Você tem tanto personagem melhor. Tipo, tem com personagem com visuais melhores e, tipo, ridículo. Outra também tem o Palpatine, cara. Eu já achava desde o Battlefront 2 do PS2 ridículo ter o Palpatine no jogo, cara. Sempre achei bem idiota. Mas, cara, achei até uma lista bacana, até interessante. E realmente o que eu quero ver é como vai ser a atuação, a forma disso utilizado no modo história, né, cara? Tipo, se esses personagens também vão ser utilizados na batalha espacial, que também vai ser um atrativo desse jogo agora, né? Parece que eles vão incluir agora. Você também vai ter batalha espacial. Eu quero ver se vão poder usar esses personagens lá, né? Seria muito foda, por exemplo, ter o Han Solo nisso. O pessoal aí que tá produzindo o jogo falou que esse game não vai ter DLC, né? Vão ser tudo atualizações grátis, né? Eu sim, posso estar errado sim. Aqui, depois eu me corrijo qualquer coisa. Falaram sim. Falaram, anotei, porque quando eu comprar esse jogo, se eles fizerem isso, eu vou cobrar. Mas eles falaram essa coisa, mas eu acho que eles vão lançar mais personagens, cara. Pô, tô sentindo falta do Finn aqui. Sim. Sentindo falta. Teve outra. O quem falou de personagem merda, podia botar o Greedo também, né, cara? Aquele que aparece lá no barzinho lá com. É, cara, será que ele tá botando a mão na lama, filho? Cara, não, a grande questão é que a gente até falou no off, né, cara? Você não tem o Obi-Wan e o Anakin, né, cara? Que são personagens, querendo ou não, presentes. Puta, podia ter o Starkiller também, né, cara? Ah, o Starkiller eu acho que já não vai, porque ele é uma parada de propriedade de jogo, né, cara? Então acho que eles não vão usar. Mas agora esses personagens do filme, assim, já é uma parada diferente, cara. Como eu falei, Anakin e Obi-Wan, que tem Obi-Wan que tem fã pra caramba, e não ter o Obi-Wan no jogo é meio estranho, porra, né, cara? Porra, muito verdade. Esquisito. Porra, maybe the Force be with you always. The Force will be with you always. Pô, apesar que não é o Obi-Wan que fala isso, não, é o... Não, é ele sim, cara. Não. É ele? É ele, final do episódio 4. Pô, quantas vezes que eu ouvi isso, cara? Tinha puxando uma história que não tem pouca coisa a ver com Star Wars, né? Eu joguei muito CS, né? Nos meus 14, 15 anos, joguei muito CS de Lan House. E tinha uma versão do CS que era com todos esses sonzinhos malucos, cara. E quando você tava chegando no final e só tinha você contra todo mundo, aí vinha essa voz do Obi-Wan falar contigo, cara. Aí eu achava foda, mano. Eu falei, cara, assim, caralho, o Obi-Wan no CS. Tinha o mapa de Hoth, né, cara, no CS, sim, né, cara, sim. Eu joguei esse mapa e era foda, cara, foda também. Aí tá aí, ó, Battlefront é o caralho, faz CS de Star Wars de novo, CS e de Star Wars. Vamos ser felizes. Mas tá legal, né, esse jogo é um jogo que o trailer tá muito bacana, principalmente aqui da galera da locadora, eu vi o Cat, vocês gostaram bastante. É, cara, ele tá bem melhor, tanto na questão de jogabilidade, quanto na questão de todos os recursos, né, cara, porque querendo ou não, todos os recursos do primeiro jogo, eles são terríveis, cara. A questão de você pegar a nave, a parada totalmente ridícula, de você pegar o herói também, o modo como o herói durava em batalha também era algo escroto. Nesse parece que tá um pouco mais plausível, apesar ainda de ter uns deslizes, cara. Pelo jeito a IE aprendeu, mas eu não vou botar ainda minha mão no fogo por ela, não, cara. Vamos esperar o jogo chegar aí. É, deixa o game sair, cara, e vamos ver se. Vai dar, né? É, vamos ver se vai funcionar, né? Bem, sim. Então, por último, vou puxar aqui minha notícia, né? Rolou hoje, cara. É uma notícia aí que a galera botou bom hype e tudo, e eu vou mentir pra vocês, não, também fiquei no hype. Que vai rolar uma atualização pra o Sombras de Mordor. Não confundam com o Shadow War, né? O Sombras da Guerra, né? Não confunda com o jogo novo, mas com Terra-média Sombras de Mordor, que você vai poder importar o teu Nemesis, que quem não sabe, a gente estava até começando hoje no Zap lá, eu estava conversando com quem, que é aquele sistema que tinha no Sombras de Mordor, que tinha um cara que você ia lá, tentava enfrentar um general lá, nem general, né? Um capitão da guarda lá. E o cara vinha te enfrentar, e você perdia pra ele, e quando você voltava, o cara te desafiava e tudo mais, e você vai poder, pelo que eu entendi, você vai poder importar esse cara pro jogo novo, pro Shadow War, né? E esse cara vai ser teu Nemesis também no outro jogo. Então, tipo assim, tu vai importar um cara que te ganhou, te fez passar vergonha, porque quem jogou Sombras de Mordor sabe que você passa vergonha nisso. É o famoso, vou desafiar você, né? Toca a musiquinha, né? Mas o cara que te fez passar vergonha e você tem que empurrar pro próximo jogo. Eu achei muito maneiro, porque eu acho que é um ponto forte, cara, sistema Nemesis. Tanto é que a gente comentou também que a versão de PS3 de 360, cara, não joguem essa versão. Isso aí foi realmente só uma maracutaia pra ganhar dinheiro, cara, porque tu lançar o Shadow of Mordor e não lançar o Nemesis junto dele é muita sacanagem, né, cara? Você tiver o que faz um jogo especial. Sim. E joguem tipo, não, versão de... Não tinha o Nemesis no 360 e no Play 3? Não, parece que o videogame não aguentava a parada. Caralho, não sabia disso. As versões desse jogo pros consoles da geração passada são bem criticadas, cara. Por isso que eu nem peguei o jogo. Não, é muito caído, cara. Não vale. Ó, eu joguei o jogo, pra vocês terem a ideia. Quando eu joguei o jogo aqui no low, cara. No, acho que foi no low ou na configuração média. Quando tinha 750 Ti ainda. Ou tinha a Radeon. Não lembro. Bota aí, vamos botar 750 Ti pra eu falar que, que deu pra passar ainda melhorzinho. E, mano, se você comparar o da 750 Ti, que é uma placa já antiguinha, junto com o de PS3 ou de 360. Cara, é vergonhoso, entendeu? E o jogo é todo capado. O jogo é todo capado. Sim. Então, eu acho que vale a pena você jogar só nas versões atuais e no PC. E lá você vai ter essa experiência aí do você enfrentar o cara. Porque, cara, esse que é o brilho do Shadow of Mordor, cara. É você enfrentar o inimigo. E como eu falei, cara, a dublagem do jogo é muito foda, cara. Eu dificilmente jogo jogo dublado. Não criticando nem nada, mas eu gosto mesmo do inglês. Mas esse é um game que eu não consegui mudar a linguagem, cara. Porque a dublagem é muito foda, com os orcs falando contigo e tal. E, mano, toda vez que você vai tentar enfrentar um orc... Eu passei a situação seguinte. Eu tava até falando com um colega isso no trabalho, com o Fabinho lá do trabalho. Que eu tava chegando num ponto, quando você vai chegando pro final, você vai ficando bem forte. O Cat jogou também, acho que pegou essa nuance. Você fica bem forte e você consegue praticamente varrer o mapa com as suas habilidades. Aí eu cheguei numa partezinha do final que tinha um inimigo com de armadura e escudos e tinham o capitão atrás desses caras, eram quatro caras de escudo, tinha o capitão deles que ficava ali no meio. Mano, eu tomei tanta costa desse cara, mas ele me bateu tanto que no final ele tava falando. Oi. Era um capitão que usava um arco e flecha, uma besta, alguma coisa assim? Acho que sim, cara, acho que sim. Eu morri como se não houvesse amanhã pra esse cara. Sim, eu não tinha. Pra quem não jogou, os capitões têm imunidades a certas coisas. Que nem. Tu vai e tem uma colmeia lá das abelhas, que no mundo dos seus anéis tem outro nome. E tu arrebenta essa colmeia e joga lá embaixo. Se o cara tiver medo daquilo, tiver medo lá dos cachorros, que também tem outro nome lá, que eu nunca lembro, isso aí deixa o cara mais fraco. E esse aí, mesmo você usando a imunidade dele, né? O ponto fraco dele. Mesmo você fazendo isso, o cara continuava forte. E o que quebrava ele também não era só que o cara era forte. Os quatro caras, ou três, que eu não lembro agora de cabeça, que ficam do lado dele, eram foda. Então, tipo, morri várias vezes. Até eu desistir no final. Porque caralho, a última vez. Tu desistiu? Eu morri muito. Eu não sei se o cara chegou a matar o cara. Mas eu morri muito pra ele. E no final ele ainda chegou e falou assim pra mim. Qual é mesmo? Pra tu ver como é que esse negócio me marcou. Ele virou assim pra mim e falou: cara, você não cansa de apanhar? Você não sabe que toda vez que você vir aqui eu vou te bater? Aí eu falei, caralho, mano, aí eu me oprimiu, então, cara. Se eu pudesse botar o boneco em posição fetal, mano. Olha só, Belo. Então agora tu pode levar ele pro jogo novo pra ele te humilhar mais ainda, cara. Que alegria, né, cara? Minha vida não podia ser melhor. Eu tava olhando aqui, cara, os comentários aqui no site, que aí teve um cara maluco que mandou a verdade. Eu nunca esqueci o nome do. O meu nem o nome. Noruk o Belo. O filho da puta ficou tão forte que só fogo afetava ele. Na batalha final eu tive que deixar os outros matarem ele, porque, né? Aí tá aí, mandei a fotinha aí do Noruk o Belo aí. Realmente, cara, o cara só tem fraqueza fogo. Tipo, o cara não morre por nada, cara. Ele não morre por corpo a corpo, por ataque de furtivo, por Sim. nada, cara. Que se merda. Ele chega num ponto que realmente fica muito forte. Tu é obrigado a abandonar. Porque cada vez que tu morre, ele fica mais forte. Não tem o que fazer. Caralho. Mano, o meu teve uma hora que ele tava. Eu acho que tinha um. Eu não lembro agora se era o Minion. Porque tem um tempinho que eu joguei. Se era o Minion ou se era ele. Acho que ele tem. Esse que a gente tá comentando aqui, que o Cat lutou também. Acho que ele tem uma corneta, Cat. Alguém que tá do lado dele tem aquela cornetinha. Então chegava uma hora que, tipo assim, eu tava brigando com os outros, ele tocava a corneta, vinha mais gente. E era aquele, porra, barata voa do caralho. E eu apanhando pra cacete, cara. Mano. Mano, foi. Caralho, se eu jogasse esse jogo, eu ia ter um problema, cara. Porque eu não desisto dessa porra, não, cara. Tipo, ia deixar o bicho muito top, cara. Eu sou teimoso pra caralho nessa porra. É, Ken, mas isso aí que é o legal, vamos supor. Podia voltar depois. Eu não voltei porque fui fazer outras coisas, pelo jogo ser muito bom. Eu queria jogar também. Eu podia, se não me engano, depois que você zera o jogo, você pode voltar pra enfrentar ele e tudo mais. Só que eu já tava querendo jogar outro jogo, então eu acabei deixando pra lá. Mas aí tu pode levar tua treta lá pro próximo. E com certeza, cara, deve ter uma. Eles vão fazer aquela gracinha de ter umas falazinhas especiais, né? De tipo assim, caramba, ano passado eu te meti a porrada, tu veio aqui pra apanhar de novo, não sei o quê. Bom, é tipo o tipo, agora vai ser estilo te pego lá fora, né, cara? Que nem o filme, né? Sim. Entendeu? Não, cara, a grande questão, Bel, que eu quero. Desculpa te cortar, eu quero entender. O personagem desse jogo ele vai ser o mesmo dessa continuação ou não? Eu acredito que sim, Ken, porque vai ser que nem o acontece pra quem. O pessoal sabe, mas não conhece aqui, fala de forma bem básica. É que nem do Witcher. Do Witcher, o que que acontece? Do 1 pro 2, você faz alguns certos acontecimentos que, se você leva teu save, tipo, certos personagens não vão estar lá porque você acabou matando ele no outro e tal. E provavelmente, se você levar. É, do Mass Effect. Tinha isso no Mass Effect também. Sim. Verdade, tinha no Mass Effect também. Se você levar isso de. Os caras fizerem de uma forma bem feita, vai ser desse jeito que eu tô te falando. Quando tu levar o save. O cara vai estar lá e ele vai apontar na tua cara e vai falar assim. Tipo, se o cara não for o capitão e ele for, tipo, o ajudante merda, caralho. Ele vai apontar, vai falar pro outro maluco, pode pegar esse cara aí, não sei aonde, porque eu sei, eu meti a porrada nele da última vez. Caralho, o negócio é traumático, cara. Traumático. Eu tô vendo que o Belo vai ser altamente humilhado nesse jogo. Esperem gameplays em agosto aí no locador. Altos orques rindo da cara do Belo, tipo, o Belo chegando lá todo na cara, falando, não, eu vou matar vocês. E tipo, os caras, não vai. Seu frouxo, não sei o quê. Cara, é muito bom, cara. É um jogo, quem não jogou ainda, outro ponto importante. O jogo vai estar de forma fria aí em alguns dias. Depois a gente coloca a notícia lá no locador com os dias certinho. E, porra, vale a pena, cara. Se você tem um console, se você tem um computador, não precisa nem ser uma placa muito foda. Com a 750 Ti, que é uma placa de R$500 pra baixo, eu consegui jogar esse jogo bem. E se você tem algo que você consegue rodar esse game, cara, faz o teste, porque é um game muito maneiro. Até que a galera que tinha reclamado do jeito de briga do Arkham, que ele leva um pouquinho disso pro jogo, né, quando você chega ali no mundo dos Anéis e vê que é um pouco diferente, teve uma galera que ouviu falar que, porra, eu não gosto do Arkham, mas do Shadow of Mordor eu gostei muito, e vamos aguardar aí o Shadow of War, né, pra ver se vai ser essas coisas todas. Eu tô me segurando pra não ficar no hype nesse jogo, mas tá difícil, cara, tá difícil pra caralho. Amigo Desgraça, tá aí, Desgraça, fale, cara, comente pra opa gente. Aí, cara, ó, tava só ouvindo, tava nos bastidores. Já tá no final, cara. Já tá no final. Foi 30 minutinhos mais hoje. Você veio fechar com chave de ouro. Olha só a honra que está em suas mãos. Eu tô falho bonito agora. E siga aí com a sua notícia, cara. Eu queria saber quais são as notícias. Cara. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Caraca! A verdade não tem nenhuma pra ele. A voz de sono, Nedergraça, cara. Diz tá tudo, né? Isso é um funcionário... Cara, vou botar tua fotinha lá na entrada do escritório da locadora. Cara, tipo o McDonald's. Foi anunciado pelo não sei quem aí que vai rolar o... Já tá bom. Notícia! Ó, a Bandai Namco anunciou que vai ter o Ultimate Tekken Ball, tipo de boliche, no Tekken 7, como parte do primeiro DLC. Daí eu cliquei na notícia, eu fui ver o trailer... E não tem o trailer, tiraram o trailer do YouTube. Cara, olha aí. Tudo que eu tiraram o trailer do YouTube. Pode cara. Dizer que ele foi derrubado? Realmente, cara. Tomou um strike. Cara, olha só, cara. Agora foi longe, foi longe. A verdadeira notícia que a gente tinha que ter falado desde o começo, cara. Porra, sim, cara. Que genial. Tudo que o cara que comprou o Tekken 7, né? Que a galera dizendo que é um jogo ótimo, tá com a mecânica muito boa de luta. Queria, né, cara? Pô, o cara jogando ali, fazendo altos combo, pá e tal, aquela luta de ser pá. Porra, sabe o que tá faltando nesse jogo? Um modo boliche. Porra. Ah, mas o boliche é legal. Olha só, você fama Tekken há muito tempo já, e hoje eu não vou deixar. O modo boliche era algo muito bom, cara. Assim como o modo beat'em up, que tinha no Tekken 3 também. Era legal. Não era boliche, era vôlei. No Tekken 3 era... Era vôlei, pô. Só foi até o vôlei. Então, caralho, calma aí, porra. No Tekken Tag tinha um jogo de boliche. Ah, quem jogou Tekken Tag, porra? Só a japonesa. Eu joguei, é muito bom, cara. Eu joguei também. Não joguei não, cara. Eu joguei até o 5 e parei. Porra, um dos primeiros jogos do... Porra, veio antes do 5, velho. O Tag antes do 5. Cara, eu não sei, eu joguei o 5, cara. Se o Tag Tail não parou na minha mão, a culpa não é minha. Cobra Bandai Namco, porra. Manda eles mandarem cara, esse Tag aqui pra casa. Foi um dos primeiros jogos do PS2, eu mandaram pro Zeca Games lá. Eu ia comprar também, pô. Grande, não. Zeca Super Games, cara. Super Games. Não esqueça do Super, né? Não esqueça. Caralho, cara. Propósito, cara, que se fica melhor o Zeca Games. Não fica. Bom, desgraça, olha só, tem que voltar pra notícia, cara, que a gente já tá puxando pro... Mas vai ser DLC, tipo, free ou vai ser pago, cara? Não vai fazer parte do Season Pass, pelo que eu tô vendo, diz que, ó, it's returning... The first ó, tipo, primeiro pack de DLC baixável em agosto. Sim, então, mas então... Mas, então vai vir tipo boliche e mais algumas coisas. É, mas aí que tá, se é parte do Season Pass, não tá pago, né, cara? O cara tem que pagar o Season Pass. Essa porra. Então, okay. Mas foi o que eu falei, cara. Não, tu falou... Tu falou não, mas faz parte do Season Pass. Não, eu falei cara, não, cara, mas eu afirmei depois, cara. É uma tática. Não, cara, você tá sendo contraditório aí, Zé. Você tem que tomar uma posição. Ou é uma, ou é outra, porra. É não, ele não tem é. Talento pra isso, cara. Ele tá jogando muito Pokémon, tá usando muito aquele golpe, né, Confuse, né? Confusion. Caralho. Piada interna do grupo. Nem eu que tô jogando essa merda. Que merda, cara. Esses stats do Pokémon são um cu, velho. Tipo, qualquer hora que o bicho usa, tipo, Confusion. Daí tu tem que tirar o bicho ou o bicho tem que ter um stat pra tirar essa bosta. Ah, cara, eu vou na mão, desgraça. Aqui é garra e coragem. Eu também. Olha aí, ó. Esse aqui é o Bill, já. Essa porra não é o podcast de Pokémon de celular, caralho. Com garotinhos e tudo. Porra. Caralho, meu Deus, o que a galera vai pensar? As verdades foram ditas agora. Bem, vamos a gente. A gente joga um jogo alternativo de garotinhas que se espancam, né? Tipo, show de bola. Não, a gente não. Principalmente o Belo. O Belo é o maior. Mentira, cara, mentira. Verdade. Pô, isso me lembra que em Yakuza, nos jogos de Yakuza, quer dizer, o que eu tô jogando, pelo menos tem um jogo onde tipo, tu entra num circuito underground, daí tipo, caralho, o cara diz, pô, aí é o paraíso, cara, daí o que tem lá? É luta de mulheres, cara, é o wrestling, tipo, daí tipo, as minas, tipo, o sistema do jogo é um Jokenpô, cara. Pô, massa. É, cara, e é um inferno, eu tava vendo, tipo, é, realmente, é tipo um Alex Kidd. Só que o problema é que eu fui jogar essa bosta, daí eu pensei, não, vou... Tem uma estratégia tudo por aí, né? Quando eu vou ver na internet, porra nenhuma, cara. É tipo, o jogo cobra pra caralho, velho. Fiquei puto pra cacete, depois eu fui olhar, deu caralho, essa porra é roubada pra cacete. Daí dizem que tem uma tática que tem que apostar pouco, uma guria lá. Daí conseguindo apostar pouco, ela ganhar, tipo, todas as lutas tu ganha um negócio que vai ajudar, no, tipo, na... Nas sidequests, que é importante pra tu conseguir um estilo secreto de luta lá, pô, vai se fuder. Como é que a gente chegou aqui mesmo? Hã? Como é que a gente chegou aqui? Não sei. É verdade. Mano, vamos acabar. Eu nasci da barriga da minha mãe, cara. Não, corta aí. Tchau, até a próxima. Graça fumada de sono, meu Deus. Um beijo no coração de vocês, até a próxima. Tchau. Falou. Tchau.